Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. Mago dos magos, mestre dos magos. Ebicela Mr. M. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a rola, então senta na minha. Eu sou o Mr. M, esse é meu truque de mágica. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Prilim, prilim, pipi. Joga o feitiço em mim, joga a chota em mim, joga o cu em mim, joga a chota em mim, joga o cu. Joga a chota em mim, joga o cu em mim, joga a chota em mim, joga o cu. Joga a chota em mim, joga o cu em mim, joga a chota em mim, joga o cu. Aí vai uma mágica para as vagabundas. Levita bunda, ai. Levita bunda, bunda, bunda, levita bunda, ai. Levita bunda, bunda, bunda, levita bunda, ai. Levita bunda, bunda, bunda. Alakazam, Alakazam, Alakazam, sarra bundinha no lá. Alakazam, Alakazam, Alakazam, joga bundinha no lá. Hoje eu vou ensinar mais um truque de mágica. Hoje eu vou ensinar mais um truque de mágica. Abra cadabra, abra tabaca, oi, abra cadabra, abra tabaca, oi, abra cadabra, abra tabaca, oi, abra cadabra. Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. MCLA Mr. M. Eu sou o Mr. M, esse é meu truque de mágica. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Abra cadabra, vai. Abra tabaca, vai. Prilim, prilim, pipi. Joga o feitiço em mim, joga a chota em mim, joga o cu em mim, joga a chota em mim, joga o cu. Joga a chota em mim, joga o cu em mim, joga a chota em mim, joga o cu. Joga a chota em mim, joga o cu em mim, joga a chota em mim, joga o cu. Aí vai uma mágica para as vagabundas. Levita bunda, ai. Levita bunda, bunda, bunda, levita bunda, ai. Levita bunda, bunda, bunda, levita bunda, ai. Levita bunda, bunda, bunda. Alakazam, Alakazam, Alakazam, sarra bundinha no lá. Alakazam, Alakazam, Alakazam, joga bundinha no lá. Hoje eu vou ensinar mais um truque de mágica. Hoje eu vou ensinar mais um truque de mágica. Abra cadabra, abra tabaca, oi, abra cadabra, abra tabaca, oi, abra cadabra, abra tabaca, oi, abra cadabra, abra tabaca. Mago dos magos, mestre dos magos, mestre dos magos. Nossa, essa é a caverna do dragão, ladrão. Eu sou o mestre dos magos. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a rola! Então senta na minha. Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo.